É hoje que vamos tomar cachaça boada até amanhecer, no melhor bloco de Icoaraci. Bloco Sorriso Fofo. Quem é que tá feliz no meu bloco aí, levanta as mãos? Todo mundo levantando as suas. Bota pra filmar, bota pra filmar, bota pra filmar tudo aí. Joga a mãozinha pra cima, quem é do Paysandu? Joga a mãozinha pra cima, quem é do Rimo? O bagulho vai doidar e agora se domingue. Bloco Sorriso Pop 2019. Sai do chão! E doida! E doida! E doida! E doida! Joga pra cima quem tá feliz no meu bloco aí! Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Quem é que tá bebendo desde sexta-feira e dá um grito? Quem ainda não foi em casa e dá um grito? Agora dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai. Mas ela quer o seu momento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gosto, ela quer o seu gosto. A jogada na minha casa, então vou ter. Bagulho doido da Vila Show! Então vou ter que levar, ali seu assalto. Bora, meus super meninos! Bora, bora, bora, bora, bora! Nossa tropa. Parabéns, são 8 anos de sucesso! É o seu projeto de chachá da nossa tropa. É o seu projeto de chachá da nossa tropa. Obrigado, bobão dos fugitivos. O Sandro também tá aí na área. Tá todo mundo. Falou, Playboy da Golada. E aí, Playboy? Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Quero baixar o sugo. Eu quero ouvir todo mundo aqui na Vila Show. Vocês! Agora é. Bota pra sentar, bota pra sentar. Na rave do Tomix, vem dar um rolé comigo. Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar a rave do Tomix. Na rave do Tomix, tu já sabe qual é. O Pop Live o teu. Vamos lá pra rave. Simbora, vem! Que tá tudo bom. Vem, vem! Bigode infinito, cabelinho na regra. Ele olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim: senta, bota pra sentar! Bota pra sentar! Bota pra sentar! Bota pra sentar! Bota pra sentar! Adrenalina, vai começar. Adrenalina, adrenalina, adrenalina, fina, fina, fina, fina, fina, fina. Quem é que tá tomando muita cerveja aí, dá um grito? Quem tá tomando cachaça aí, dá um grito? Peraí! Quem gosta do Super Pop, grita! Um, dois, vai! É Pop! Sexta, sábado e domingo, terça, quarta, quinta, não tem papo furado não, Domingo! Engatilha e manda fogo! Mais pólvora. A rave do Tomix tá mil grau. A rave do Tomix tá mil grau. A rave do Tomix tá mil grau. A rave do Tomix tá mil grau. Endoida, endoida, endoida. Bora, Betzinho dos Revoltados, tá todo mundo aí. Endoida, endoida. Alexandro. Endoida, endoida, endoida. Vai, vai, vai, vai, vai. Ei, DJ, toma sua pia. Toma sua pia. Toma sua pia. Toma sua pia. Como é que tá? Tá mil grau, tá mil grau. Hey! Tá mil grau. Bota pra cima quem é de coração também. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. A novinha da zona leste é maior fodão, a novinha da zona sul. É maior fodão, a novinha da zona norte. Falou, meu amigo Júnior! Lá do Maluco Lanches! Também tá aqui na área aí, Júnior! Meu amigo Dieguinho! E a primeira dama, toda a galera! Da Conveniência Tubarão, lá na Mário Covas também tá! Chapa! O Anderson também tá aqui do meu lado! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, joga pra cima aí! Quem gosta de açaí dá um grito! Dá pra ser melhor! Quem gosta de açaí dá um grito aí! Hoje! Senta, puxa, vendo o jejinho que ele... Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando número um. Então vai vendo, me dá o balde, o uísque e o gelo. Mais malvadas lá do pá, já tá no segundo. Hoje eu vou pra... Ué, dos garotinhos das fronteiras. Obrigado, Boninho, mal falado. Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa, super bicho de vizinho. Hoje eu vou pra festa, separa o camarote que é meu. Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa. Super Beast Viseu. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. É de gritada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te... Ei, o Pop é o Pop. Joga, joga. Jefferson da Golada no Playboy. Alô, mal, mal, Pop. Alô, Luane. Entra. Eternamente. Mãe é pra filha, quem era inimigo agora é amigo. É mesmo? Essa galera é uma tremenda. O Anderson e Adriane, lá da Ria Buxique. Puxa saco. Obrigado, mano, tamo junto. Tem. Patrícia Miranda. Tem. Fabiano Valente também. Fernando Aquino. Thiago Silva tá na área comigo. Essa galera é uma tremenda panelinha. Para o Paulo Machado. Lá do Play Lanche. Jackson. João Vitão também daí. Lá vem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho. Bora aí doidar tudo! Hey! Hey! Bota na pressão! Vai! Gado, gado, canhões, canhões, artilharia. Bota pra doidar, bota pra doidar, bota pra doidar, bota lá pra cima todo mundo. Bora aí doidar, bora aí doidar, bora aí doidar, vai. Tá na hora de doidar, tá na hora de. Bora aí doidar, tá na hora de doidar, tá na hora. E doida tudo. Doidar. A galera quer pira, a galera quer pira. A rave do Tomix é pressão total. A rave do Tomix é pressão total. Tal. Jéssica! Passe também lá de Campina! Tá na área comigo! Bora na pressão, vai! Libera a batida! Vinte, Railson! Sônia Azevedo também tá na área. Fala o francês pop, tá no bagulho doido. Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Meu amigo Márcio lá de Marituba. General Márcio. Júlio Coelho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, a sua não é minha, foi você quem jogou na PPK. Vou contar pra minhas amigas que o Gavinho. Falou comigo, uma carroça é festa! Também daí comigo! E coração! Acende o celular, torcida do papão. Acende o celular, joga pro lado, joga. gente. Bola mais delicada, baby. Bola! Abraço do Tomix e do Nandinho de Pressão pra você. O bombom dos fugitivos. O meu amigo Quinho, nosso amigo Quinho, tu. Raul Digital. Dali Maninho. Nesse momento, quem chega nesse momento? MC Kevin Cris e o pessoal do Pop. Eu quero só o torcedor do Remo cantando. Só a torcida do Remo que ele quer. Eu quero só o torcedor do Remo cantando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Peraí, peraí. Aqui no Pará tem Paysandu também, porra! Torcedor do Paysandu presente tem aí? Tem! Então canta! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Agora todo mundo bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Pode vir comigo! Hoje eu vou beber! Te dá-lhe o papo, família não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Segundamente, olha pra cara dela e canta. E aê, bocadinho. As novinhas da Zona Leste, é maior fodão as novinhas da Zona Sul. Quem tem amiga gostosa, dá um grito aí. É maior fodão, a novinha lá da Baixada. É maior fodão. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão. Vai com o rabetão. Primeira dama, Dona Vitória. Vai com o rabetão. Ela, meu amigo, Tonico Live. Obrigado por vocês estarem aqui. A Daiane, a trilogia voltou. Sai, sai, sai, senta. Senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão. Vai pra cima, Tonico. Vai com o rabetão no chão. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Bota o copo pro alto, todo mundo! Copo pro alto, copo pro alto! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, Tenoné, Rodrigo Almeida, Elton Alan, família mais pólvora da Ingovinha. Vou fazer chover. Vamos beber. Para meu divulgador Alassi Sade. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Bora! Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem é safada aí? Então levanta a mão, vem que tá tudo liberado. Hoje eu tô de fação. Empina aí novinha e sempre vem quicando. Dá uma rebola. Fala, William Despintado! Obrigado, mano, tamo junto! É nossa, vem. Ele, o Alto Explosão também tá na área. Bora, Jabuti! Bota o copo pro alto, vamos beber. Jefferson Dias também tá no circuito. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bora, Diego! Que o Vinícius é tubarão. Cheiro de lançado bom. Vem! Cheiro de maconha boa. Maurício dos Eternamente, Valo Paula, tamo junto. E os amigos faturando, tu tá na gaiola. Vem sentando e é bom. Tu tá na gaiola, tu tá na gaiola. E aí, Piranha das Fronteiras, tá no segundo. Cadê meu DJ? Oi, meu DJ. Fala. Então pega a visão, escuta o que eu te falo. Dá um grito pra mim ver quem já transou dentro do carro. Esse é o... Falou, Rogerinho dos Super Amigos! Vontade pra transar comigo. Rômulo Fox! Fala, meu empresário, Rômulo Fox! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Quero vir! Vamos quero vir! Quero vir! Que você quero vir! Dentro do carro. Vai ter sim, pai! Dentro do carro. Quem tá feliz, levanta a mão aí! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. E toda a galera da CNC, viu, Tomixê? Tá por aqui com a gente, um abraço pra vocês. Valeu pelo carinho, carinho! Equipe Super Pop Life, tamo junto! Que é nosso parceiro! Dentro do carro. Deixa só na capela, galera, cantar aí! Só a capela, hein? Só a capela! Quero ver, deixa você louca de vontade pra trans. Te olho com cara de bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos. Quem sabe canta agora, você pai! Vai dentro do carro. Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. Valeu, família Kennedy Una! Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. E quem tá arrebentando aqui na frente do Água de Fogo, do Mix, é o Júnior Geretão lá do Maluco Jorge. Com Super Pop Live, nosso sucesso. Bora, meu amigo Decinho dos Maninhos. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina tá na área comigo também. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha. Quem é que tá chapado aí no meio? Joga pra cima, bebe todo whisky, mundo. Fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo. Aniversário do Bengola Pop hoje, maninho. Parabéns pra você. Alô, Playboy da Golada, teu bem daí. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa. Raul Digital. Esse é o Raul Digital que eu conheço, meu irmão. Alô, Quinho. Eu tô acelerado e você nessa. Eles estão de volta aqui no Pop, no Pop. Amigo Rato, divulgações! Vale de copo na mão, ela chapa. Tem que tirar o chapéu pra você, viu, Rato? Até o chão. O Rafinha, divulgações também com a gente! Casa no baile de... Anazinha, GR! Tá todo mundo aqui, tô mixer! Mixer! Empresário Moro! Do Rosso! Super Pop Live. Super Pop Live. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Perdeu o cabaço, pai. Ela tá dizendo. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou. Falou, DJ no Rio! Lá do Mauro Sul, meu bem, daí na área, no Juan. Sempre aqui no Pop Coraci. Obrigado, gordo. Rivelino também tá na área, lá na piscina do Rivelino. Claro, lá da primeira dama, sempre, sempre. Ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá de. Ruivo Barão. Se perdeu o cabaço, junto com o Dieguinho. Um abraço a você, Rosivan também. O besta. Thiaguinho do sindicato! Que parada é essa aí, mano? Eu já tenho um parceiro Tom Mix quebrando... Não, é agora, pô! Quem já levou chifre na vida aí, dá um grito pra mim! Quem conhece alguém que já levou chifre também? Aponta pra ele ou pra ela aí. Quem já foi iludido nessa vida, dá um grito. E o carnaval chegou. Como é que a gente tá aí? Tô fazendo amor com outra pessoa. Oito. Mas meu coração vai sempre, sempre ter. O que o corpo faz, a alma perdoa. Perdoa uma porra. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Pra galera cantar, vai! Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. Murilo Silva, o que eu sinto com tu... Lorena Beck mandando aí. Alô, foca, Mix! Me contou uma emoção. A verdade que eu minto que eu vi. Riane, Rosane, as gêmeas de lacração, tá no bagulho doido. Emoção foi embora e a gente só perde por tempo correr. Já não sei quem amor, me será que eu falei. Bora, gera. Dá pra ver nessa hora que o amor não se mexe depois. Vocês! Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Silva de da barbearia VIP. Rodrigo Almeida também tá no bagulho do. Bora, Renan Miranda. Olha essa aqui. Canta aí. Olha só você. Depois de me perder. E veja só você. Que pena. Bagulho doido, meu amor, que pena, vou baixar o som pra galera cantar já. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu. Hoje sou eu. Hoje sou eu que não te quer. Ô Vitor Freitas, acabou. Que já foi iludido na vida, vai cantar. Já tenho novo, amor. Bora, Pan! Bora, Bruno Borges, bora, Leandro Rodrigues. Fazer o que quem jogou pra cantar. Quem jogou fora, vai. Você jogou. A responsa. Pro lado e pro outro, vai. Nunca jogue fora algum. De novo. Você jogou. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Pra cantar! Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. deixar comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular. Deixa aqui, Dom! Tire suas coisas de lá. Deixa a chave do carro, pega o cigarro, eu nunca curti. Para, meus super meninos! Estou cancelando o seu cartão. Hoje... Bora, bora, GDK, teu bem tá na área aí comigo, valeu, maninho! Hoje somos passado, casa encerrado, esse é o salário dessa traição. Bora, Renan, bora botar um bagulho doido agora! Domingo, eu vou te dar o papo. E aí, pai? Solta só aquelas marcantes aí pra mim. Chuquito também tá aí na área comigo. Alô, alô, da Pratinha também tá na área. E aí, Alexandro? Agora é tarde demais. Ok, bem. Jobson Bonoterre, Micael Silva. Alô, Alan Castro. Hoje eu vou sair. Tá ligado? Conhece. Laiane Oliveira, parabéns pra você, Laiane. Posso esconder. E aí, Gigi? Que ele já tinha outra. Ele nos representa na TF, alô, Gigi! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro. Por aqui comigo, Pan e a Sandy das Rainhas. esse homem. E aí, meu amigo Nilcinho dos Arrepiados? Mas ele ama você. O homem Jones, Júlio França. Mas nessa... Tá todo mundo aí, papai! Me diz não, porque é tão difícil assim. Canta, canta, canta! Dói! Sei que dói, essa traição. Alô, meu amigo Marquinhos da TF! Hey! E aí, Kari? E aí, Ronaldão? Chama todo mundo! Vim, só pra te dizer, já penso em você. Estúdio de beleza. Fala meu amigo Pezão do Pop também tá no circuito. Fala Pezão! Chama Pezão! Meu coração é super potente. Essa galera enlouquece. E nosso amigo Ceará! O Ceará alucinado, meu irmão, tu é doido! Meu irmão do Madeirito! Marcelão, também tá aqui com a gente, Marcelão da 15. associações que estão atendendo aqui, meu amigo Anderson, né? Rebo Chique. Nessa, chega com ele com uma urgência e providenciasse logo. Eu gostaria que vocês providenciassem logo uma garrafa de uísque e um pacote de Brahma pro Anderson de Itafi. E aí, Betzinho dos Revoltados, já tá aqui no bico comigo. Nunca vou deixar de te amar. Eu sempre te amei. Nunca vou deixar de te amar. Sabe quem tá do lado do Anderson? E tô bem que sim. É melhor que quem, maninho? Riverino, lá na piscina do Riverino, meu irmão. É meu bem querer. Epa, que saudade desse cara, velho. Olha lá na primeira dama, no Riverino. Você é meu mundo. Segura o pezão na estrada. Daqui a pouquinho, meio dia, vai mandar um abraço pra ti. Daquela forte falta e bandeira, meu irmão. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Joga pra direita, joga pra esquerda. Joga pra direita, joga pra esquerda. Joga pra direita, joga pra esquerda. Joga pra direita. Tá meio grau, tá meio grau. Vai, vai, vai, vai. As novinhas doida na rave do Tomix. As novinhas doida na rave do Tomix. Na rave do Tomix. Tomix, Tomix, Tomix, Tomix, Tomix, Tomix, Tomix. Vamos começar mais ou menos assim, ó. E aí, meu amigo, fala! Clenilson da Pratina, o Márcio Maciel, os irmãos, vem embora, tá no bagulho do ano. Super. Toma caqueado, toma vai! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Deixa o bagulho rolar na viagem! Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Barbearia do Boneco tá fechado com a Ria Buxiga! Trocou meu nome quando a gente fez amor. Cadê o Elton GDK também tá na área? Fala, Elton! Toda a galera, o Jabuchi também! Valeu! Parabéns, super meninos! Valeu! Deixa eu aproveitar depois! Bate não! Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Só na manhã! Você é meu. Você e aí, Biela? Nunca mais vai. Bandida! Ninguém. Digital, Leonardo Oliveira da Panelinha, confirmando depois, é Coliseu, papai! Que caiu no gosto popular. MW Mercedes Benz, eu estou sem, mas vou ter também. Tá tudo baixo nessa parada. Na hora do teu menino abaixo. Oi! Uhul. no pra cantar. Mas eu tô curtindo esse vocês bailão, safada. Eu quero ouvir isso aqui, ó. Eu só quero é ser feliz. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Peraí, quem tá doidão aí? Quem tá tomando todas aí, quem já bebeu muito hoje aí, bate na palma da mão, bate na palma da mão, quem tá chapado aí no meio, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, vai Domingue! Você sabe como é que a novinha quer uma moto, só tenho de colher. Tô bolado com a novinha, você sabe como é que a novinha quer um carro e só tenho de colher. Tô comendo de colher, tô comendo de colher. Colher é muito bom. Bora Cyber Produções! E doido bagulho! Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão. Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão. Toma aqui, Eduarda! Chupa aqui, Eduarda! Vai. Fala que o bonde tá louco aqui na Vila Show. O bonde das maravilhas é a nova sensação. Olha o Manduca do Açaí, ele voltou. Olha a muralha, maninho. A pedido dos novinhos, ela vem representando. Vem daí. Bora, Manduca. Diego GDS, o Bruno da CB também tá contigo. Júnior Castro dos Super Ousados, Ousadia e Alegria, Júnior. As irmãs metralha vem lançando um jeito novo. Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho. Anderson, chega aqui do lado. Anderson da Ria Boutique. Vai que tá bagulho doido, Carioca Tormento. Fica à vontade no fundo sim. Fica ele, a Biazinha também tá na área. Fica à vontade no fundo sim. Na cara, vai começar a putaria. Vai, vai, vai. De putaria, joga a mão pra cima aí todo mundo! Nesse exato momento não existe mais brabo na casa. A partir desse exato momento, quem manda nessa porra são as minhas. Cadê as mulheres gostosas de Coracim? A festa é de vocês, hein? Rapaziada, deixa as meninas, por favor. Para o Renato, Renato Menezes. Com toda a classe. Obrigado, mano, tamo junto. Meninas, com vocês. Começou agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Gemerson do Eletro tá aqui comigo. Senta, senta. Oi. Mais uma vez, vou dar uma baixada aqui, batidão. Senta, senta. O que foi? Gostoso? Ah, gostoso é você de quatro na minha cama. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos começar assim. A pretinha tá que tá. Ela tá que tá. Ela tá que tá. A doidinha pra. Doidinha pra. Doidinha pra. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. Qual é a mulher que tá solteira aí? Cala a boca. Só a mulher que tá solteira. Tá procurando o cara que. Bota pra cima aí, vai, vai, deixa vai. Deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes. Isso. Faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Deu, deu, deu. Agora é tudo meu, seu coração. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. bota palma na mão, vem comigo! Levanta a mão, bate palma, torcida do papão! Levanta a mão, bate palma, torcida! Só que é do papão! Pula, sai do chão! A torcida do papão vai! Pula, sai do chão! A torcida do papão vai! Pula, sai do chão! A torcida do papão! Quem é do Pai Sandu grita! Torcida do papão! E a galera do Leão levanta tudo! Levanta tudo, canta aí! Balança arquibancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém, nosso lema é vibrar. Dentro do baenão, mangue... Quem é do Remo vai cantar no sorriso! Contando os plaquês de 100 dentro de um. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. RR tem também. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque. Mas a parada é essa aqui, ó. Salve o Corinthians. Vai, vai. Aqui também, cadê a torcida do Palmeiras? Cadê os palmeirenses? Cadê? Os São Paulinos, santistas, vascaínos, mais uma vez Flamengo. A galera do sítio... Bora que o bagulho tá mil grau aqui na Vila Jô! Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Bora, meu amigo Júnior dos Polêmicos, Dani Patrícia! Pega lá, gente. Obrigado, Bigola, parabéns, o beat. Foca! Thiaguinho Farrista, também da área. Mais alta, todo mundo. Bora pra cima, dando a barbearia no estilo. Bora, Cláudia. Bora, Iago do Rock! Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Lá no alto. Bota pra gravar, bota pra gravar. Lá no alto, lá no alto. Todo mundo que tá feliz, joga pro alto. Joga, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Agora, tá na hora, tá na hora. Joga pro lado e pro outro aí. Quem tá feliz, joga pro lado e pro outro. Quem gosta de açaí também. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. A mão pro lado. A mão pro outro. A mão pro lado. A mão pro outro. A mão pro lado. Tá.